Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A avicultor com problema pode renegociar, prorrogar a sua dívida. Informações adicionais com Oswaldo Vieira dos Santos, do Crédito Rural da EPAGRE. O Crédito Rural ele tem um instrumento legal já do Governo Federal que prevê a possibilidade do agricultor prorrogar uma dívida contratada se por acaso tiver algum problema de safra, alguma frustração, alguma coisa que não corra normal como estava planejado. Bem, em torno de 1.500 famílias de Santa Catarina estão em situação parecida, com problemas para pagar o crédito rural de custeio. Como fica a situação desses agricultores, Oswaldo? Bom, a situação dos agricultores, sobre modo os avicultores, ela é bastante crítica porque eles estavam numa fase de produção, uma fase de desenvolvimento pleno das suas atividades e de um momento para outro eles passaram a ter cortes na alimentação, a falta de ração, a falta de alojamento dos animais, o não cumprimento dos lotes programados. Isso é uma questão conjuntural que está acontecendo, problema de abastecimento, problema de falta de escassez de milho, de farelo de soja e outros ingredientes, né? Então é um conjunto de fatores que coloca os avicultores em situação de instabilidade no momento. Então, diante desses fatos, é possível que o agricultor peça uma renegociação das dívidas, uma prorrogação das suas dívidas, mas ele tem que tomar essas medidas antes do vencimento da dívida. Tem que comunicar ao banco que está passando por essas dificuldades e o banco vai lhe dar a orientação de como proceder e quais são os direitos que ele tem nesses casos. O agricultor tem que voltar onde ele contratou a operação de custeio ou de investimento. E só, olha, relatar para o banco a situação que ele está vivendo. Ele, de repente, deixou de ter uma série de receitas que estavam programadas, deixou de operar um aviário, né, fazer cumprir os lotes, e isso vai ter um problema de caixa. O banco vai solicitar ao agricultor que apresente um documento formal. É um documento simples, mas é uma solicitação por escrito, dizendo que ele não tem condições econômicas de honrar aquele compromisso. E também o banco vai solicitar para ele que ele apresente um laudo. Esse laudo é feito por uma empresa de assistência técnica, né, credenciada. Oswaldo Vieira dos Santos, do Crédito Rural da EPAGRE. Essa prorrogação do empréstimo vale para avicultor integrado e avicultor não integrado? Nós só estamos falando mais especificamente para os avicultores integrados, já que para os avicultores não integrados, e mesmo suinocultores não integrados, já houve uma deliberação anterior que já está valendo e prorrogou para os pagamentos que venceriam agora no final de ano, para fevereiro, março do ano que vem. Mas nesse caso, o produtor que ele está integrado vinha transcorrendo numa normalidade, só que surgiu um fato que de repente ele deixou de produzir frango, a indústria deixou de fornecer os animais e ele entrou em crise. Então é uma situação adversa. Esse agricultor integrado, ele tem o mesmo direito perante a lei de que um agricultor não integrado. Desde que ele, primeiro, tem que comunicar ao banco, tem que cumprir os prazos, tem que tomar as medidas antes do vencimento das parcelas. Daí, feito isso, ele poderá ser prorrogado. Eu não estou afirmando aqui que o banco vai prorrogar para todos, porque o próprio Manual do Crédito Rural, que é o documento do Banco Central, diz que a prorrogação é caso a caso. Então, cada agricultor tem que comparecer no banco, analisar o seu contrato, ver a sua condição do financiamento, ver como é que fica a relação dele com a integradora, ver se vai haver condições de tocar a atividade. Temos casos mais críticos em que a empresa não vai tocar mais a atividade. E aí, essa prorrogação de prazo, ela se torna mais complexa ainda porque cessou a expectativa de receita. Você tem um contrato de investimento lá de 100 mil, 200 mil, e daqui a pouco o negócio parou de funcionar. Então são casos bem críticos, tem que ser analisado. De modo geral, o que nós estamos pedindo é que o agricultor procure o seu direito, procure a sua orientação no banco, procure a Ipagre se tiver dúvida. As informações do crédito rural, elas estão disponíveis nos bancos, nos escritórios da Ipagre, nas empresas de planejamento, e o próprio agricultor, se desejar, pode acessar da sua casa, aquele que tiver internet, ele pode acessar o site do Banco Central e ler as regras que existem para as operações de crédito. Você ouviu entrevista com Oswaldo Vieira dos Santos, com informações sobre o crédito rural. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.